Fabrício Santos, estouradinho, chama! Empresário Fortino Baiano, tamo junto! E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção. É que o meu coração ainda tem vestígios de ficou lembranças boas na memória. Você foi importante demais na minha vida. Não quero te odiar vendo suas novas publicações. Ainda não te superei e virtualmente eu te bloqueei. Sou imaturo demais pra seguir você. Me bloqueia pra eu não te ver. Me bloqueia pra eu não te ver. Sou imaturo demais pra seguir você. Me bloqueia pra eu não te ver. Me bloqueia pra eu não te ver. Até do Instagram já parei de seguir você. Sabe por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção. É que o meu coração ainda tem vestígios de você. Ficou lembranças boas na memória. Você foi importante demais na minha vida. Não quero te odiar vendo suas novas publicações. Ainda não te superei. Eu te bloqueei. Sou imaturo demais pra seguir você. Me bloqueia pra eu não te ver. Me bloqueia pra eu não te ver. Sou imaturo demais pra seguir você. Me bloqueia pra eu não te ver. Me bloqueia pra eu não te ver. Até do Instagram já parei